Um delegado de polícia aposentado de Lavras, no sul do estado, acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de se apropriar indevidamente de dinheiro público, foi condenado pela justiça a 6 anos de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de multa. Conforme a denúncia do Ministério Público, o agente que chefiava o Departamento da Polícia Civil de Lavras recebeu entre 2006 e 2007 diárias e indenizações referentes a viagens não realizadas, o que configura crime de peculato. O Ministério Público apontou que durante o período o delegado recebeu valores referentes a viagens a Belo Horizonte, Itutinga, Perdões, Santo Antônio do Amparo, Bom Sucesso, Carrancas, Itumirim e Nepomuceno. Uma das provas da fraude revelaram que o acusado, ao utilizar o telefone celular fornecido pela polícia, encontrava-se nas datas apuradas em local diverso daquele em que informou nos relatórios para reembolso de diárias de viagens e hospedagem. Testemunhas ouvidas na investigação também negaram ter recebido qualquer visita do delegado nos municípios em que trabalhavam à época dos fatos. Pela decisão judicial, o réu poderá recorrer em liberdade. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.